yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel.

JK, I Like Chopin. Alô, Prado, hein? E COH, The Sound of Silence, Technotronic, Pump Up the Jam, Village People, IMCA, Newton Sky High. E começamos o Flash House de hoje com Two Brothers on the 44, Let Me Be Free. Ó, já deu pra sacudir bastante a poeira, né? Vamos então ao segundo bloco, segura a onda aí. Você está ouvindo Flash House. 6:40. Rio Sul Rádio Serviço. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. A vida continua. Converse com sua família sobre ser doador de órgãos. Saiba mais em saúde.gov.br/doação de órgãos. Ministério da Saúde e Governo Federal. Real Soul Radio. Real Soul Radio. The best songs. The best singers. David Bowie. Voltamos a apresentar Flash House. A segunda parte do Flash House de hoje vai começar com Level 42, Lessons in Love. Anos 80 puro na veia, isso é mó legal. Falando em anos 80, teremos também Pet Shop Boys, Madonna, Information Society, Kathy Dennis, Essex Press. Esse é o Flash House, meu amigo. O programa que vai ao ar todos os sábados, a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. E se você pegou o programa aí no meio, perdeu o começo, bom, é só você acessar podcast.riosulradio.com depois que o programa foi executado, que ele vai pra lá. E tem também as edições anteriores, tem diversão garantida por ali, né? Então aumenta o volume dessa bagaça e deixa o resto comigo. Truth is hard to take. I felt sure we had it. mixagens DJ Marcandi. A gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down, underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys in West End alone. Well, the have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose? A hard or soft option?

Yeah.